Eu sonhei que o beijo dela tem gosto de doce. Imagina que louco, beijo de algodão doce. Eu sonhei que o beijo dela tem gosto de doce. Imagina que louco, beijo de algodão doce. Que louco, que louco, louco, que louco, que louco, louco, que louco, que louco, louco, beijo de algodão doce. Que louco, que louco, louco, que louco, que louco, louco, que louco, que louco, louco, beijo de algodão doce. Sempre te vejo no cinema fazendo um rolê junto com as amigas loucas que te conhecer. Porque ela é zica mesmo e chama a atenção. Tesouro raro importado, não tem outra no mundo então. Prazer, eu sou MC Gui. O meu bonde passou e você tava observando, eu vi. Anota o meu WhatsApp pra gente se conhecer. Sei que parece louco, mas já sonhei com você. Imagina que louco, beijo de algodão doce. Eu sonhei que o beijo dela tem gosto de doce. Imagina que que louco, beijo de algodão doce. Que louco, que louco, louco.